台劳动者。 40006 livre pouso no 0130 graus 8 nós, check train. Livre pouso 90, baixar travado azul 4006. Continua. 152, decolou os 34, chama agora o controle em 11935, boa noite. Gerno, boa noite, vai chamar 3152, até amanhã. Na 3152, boa noite, contato radar na saída Puca, suba nível 330. 330, quando possível, se não atrapalhar, Aracaju. Tente. Z4006, Solos 35, libera direita, táxi via Alfa, Índia até Portão 2, não me escuta, 4006. Alfa, Índia, Portão 2, não se escuta, o 4006. Ok, Salvador, Argentina, 1910, Julian. Ok, clear 20, April 1, standard number 11, for Argentina, 1910. Gate 11? 11. Ok, gate 11, 1910. Chamador, objeto 6747, no posição número 4 para puxar essa nave. Número 4, autorizado, reporte táxi. O objeto 6747. Chamada para o táxi, 6747. Oscar Quebec, Bravo para o localizador. Curva esquerda para o 145, reposto estabilizado. Ok, está presente 145, mantendo 21, repassará estabilizado na loca. Santo Reis 152, agora com o centro Recife, 1265-2545. 7. 7, destaque, reposto espera dando zero, lá chamará nessa frequência para decolagem 6747. Azul 4006, ingresso próximo à esquerda na Juliette e prossiga para o portão 2 pela Juliette, ok? Vai ingressar, prossegue, observe aí o objeto iniciando o táxi. Essa é a Juliette, portão 2, o 4006. 2500 pés, os estados no 03. Vai de táxi, Serra 368, descendo a 2500, estado 1300, 076. Autorizado alinhar e decolar, 130 graus, 8 nós, web 6747. Tente alinhar e decolar, 6747. Complete LS em Uglais e Torre 1186, Oscar Quebec Bravo. Completando 1186, Bravo. Gol no 076 está reautorizado após etapa, Serra Vitor 366. Está também autorizado o final Rinaldo, reposto estabilizado. Após etapa, Serra Vitor 366, reportará estabilizado 076. Bravo, está interceptado lá. Vai repassar bastante gravado por ele. Gente, Oscar Quebec Bravo. Continuando a aproximação, 120 com 8 nós, Oscar Quebec Bravo na escuta. Bravo. Jet 6747 decolou os 42, chama agora o controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, 6747. Transformado Webjet 6747, decolou na sua escuta. Web 6747, boa noite, contato radar, na saída da Elson, nível 340. Ciente, saída da Elson 340, 6747. Poderia pro radar Elson presente? Após 2000 pés. Estimativo, após 2000, Broad Dial, 6747. Quebec Bravo tem pouso autorizado no 0, vento é de 120 com 629, Oscar Quebec Bravo. Bravo. Contato radar, identifique, chegada Mari, e desça 050. Mari 050, tá atrasando 178. Tá atrasando 178, Charlie TAP, voa Serra 366. Charlie Poli TAP, Charlie 366, obrigado, Tata. Boa, 3178, Pai Mói, TAP, tá presente? Presente. Obrigado. Está 3305, recife 330. 7186. Boa noite, 3305, da tanta organização, recife 330. 330 será coordenado, prepare Pulca Aracaju, guarde cópia 3305. Pulca Aracaju. Quebec Bravo, solo aos 4-6, qual o seu estacionamento? Ok, então vai liberar na próxima direita e ingressar direto no pátio 3 via interseção Quebec. O Oscar Quebec Bravo. Na Kilo, confirmando a interseção Kilo. Ok, libera a direita, Alfa, Kilo, pátio 3, atente ao sinalizador para estacionamento. Agora o seu show, ok, a próxima de sua seria a Eco então. A Eco, Alfa e Kilo. Torre Salvador, boa noite, voo 1076, 2 milhas por Sierra Vitor 372, baixar travado. Sente, continue a aproximação, guarde pista livre, voo 1076. Não é. Quebec Bravo, já livrou, confirme? Olha, na minha escuta, continue seu táxi para o pátio 3, na minha escuta, Oscar, Quebec Bravo. Voo 1076, tem pouso autorizado no 0130 com 4 nós, 1076. Autorizado pouso, 1076. Web 6747, Centro Recife, 1288-133-25. 1288-233-5-6747. 1-3-3-2-5. 3-2-5-6-7-4-7. 3305, está pronto com a tempo? Pronto. Recife 330, Aperuísco 58, decola no zero, curva esquerda, saída Puca, trânsito Aracaju. Frequência do controle 11935, seu transponder 5503. Tomado Recife na 330, via Aperuísco 58, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 1935 ao controle, 5503, transponder na 3305. Correto, fã, pronto para push. Chamarão. 040 Ponce, poderia pro apelo? Qual seria a velocidade? Na descida aí 250. Autorizado, apelo. Gente, obrigado. No 076, solo 50, libere a direita, táxi via Alfa, Alfa Índia para o portão 01, na minha escuta até lá no 076. Alfa Índia para o 01, no Matelão, foi escuta lá 076. Portão meia dúzia, autorizado, reporte táxi, então 3305. Toma táxi. Assim como assim, eu teria condições de iniciar a descida presente? Afirmativo. Sim, qual seria a razão desse de querer entregar? Transona 78, pode prosseguir na descida? Está autorizado 2500 pés, então 3178, autorizado final Renave, reposto estabilizado para o Sierra Vitor 366. Teste autorizado 2500 pés, ajuste no 0 no 3, na 3178. Trip 5595 vai empregar inicialmente 1000 pés por minuto e após 1500. Sente. Salvador, muito boa noite. Total 9907 com informação Alfa. Total 9907, boa noite. Acione identificação. Desça ao nível 050, chegada Bonfim. Identificou. Autorizado 050, bom filho. Porta 3305 acionou. 35 a bordo, 3h40, alterna Maceió. Alterna Natal. Natal, está autorizado o início de táxi, observa a aeronave que está na Alfa, aquela aeronave vai prosseguir direto, Alfa, e ingressar pela Índia. Observe o tráfego seguindo com o número 2, acuse pronto, ponto de espera no 0-3305. Cego 37, chama pronto, 3305. Bom, meia, tá, transfer no 78. Salvador, está 3178, final da 10. 3178 avistado, reporte com trem checado, 130, meia dúzia nós. 7, está 9907, informe velocidade? 2409. Gente, número 2 na aproximação. Cinco, vetoração para final LS, curva esquerda, proa 240. Esquerda, proa 240, trepe 5, 5. 30 graus, 8 nós, Tantra Zona 78. Sente, autorizado pousar 10, Tantra Zona 78. Apenas 90 metros deslocado para o Tetra Zona 78. Ok, está fora do balizamento, ok? É aquela parte concretada da cabeceira, mas o balizamento foi deslocado. Tudo que está iluminado está em uso. Sente, grato pela informação, Tetra Zona 78. Ponto espera da 10, pronto para decolagem, 3305. Ali mantém cabeceira no 0, 3305. Sim, mantém. Total 9907, Votoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limitada pelo localizador. Direita 230, limitada pelo localizador. Total 00, livre táxi à sua direita e táxi via Alfa, Alfa Juliette, portão de número 5, TAM 3178. Gente, 3305, pista livre autorizada de decolagem, 120 com 5 nós. Gente, iniciando. TAM 3305 decolou 01, chame o controle em 11935, uma boa noite. Muito obrigado. TAM 3305, muito boa noite. Boa noite, TAM 3305, contato radar na decolagem, suba nível 330, saída PUCA. Gente, direto para Aracaju. Entrando saída guarde. TAM 3305, autorizado da presença direta na casa.